도입 바로 제대로 끌기를 받도록 안내해 드리기를 포함했습니다. Boa noite, 23, contato Madaço, controle 23, 90, via São Roque. 360, via voo 973. Via São Bruno. Via São Bruno, 340, 3280. 1.1, a Tornado 1.2, 3.8. Pouso autorizado, Cristina Guerra, azul 423. Olá, estou para o nível 230, saída Fuca. Reserva o Epsilon 746. Boa noite, a senha de estação, eu vou direto bom, cara, chegado, deixa eu para 4.10, estou sendo uma zona no 8.10. Passando em 170, chama agora o centro recíproco, 125 decimal 45, altera 126 decimal 5 polegadas. descendo agora sua 498, direção 900, concluído. 1-8-8-8, após 2, essa para 2, 2, 10. Hoje estou aqui no Dona Zé, 1-8, eu falo no local de Dona Zé, 1-8-8-8. Torre Salvador, muito boa noite, voo 9770, final estabilizado, visual com a Dona Zé. Voo 9770, autorizado, voo 120 grau 07. Gente, voo 9770. 3197, voo 49, chama controle 9008. 08 para a gente, 3197. Torre Salvador, 3197, passa 1510 na São Bruno. 3197, contato radar de Sonai, saída São João, tudo aqui, família 320. Avisia 320, da 3197, após 2000 pés, possibilidade com a letra da 3197. 308, guarda lá. Boa. Sérgio Salvador, Boa Azul, 4980, Cuca. 4980, passado para a decolagem do Brasil, para nível 350, saída da Cuca. Via 350, 4980. próxima, se escuta no perfil da Momo Protico. Boa tarde, Fox 38, boa noite. Passado no radar, sua FIA da Avenida 360, 6 da manhã, Fox. Bom dia, Momo Protico 3703, Fox 738. Fox 9073, solicita a proibição. Fecha agora, fazendo o que? Yeah. CG Tratan, passa nível 150, Sena Vero Centro Recife, frequência 125, decimal 45, Oceana 126, decimal 85, boa viagem. Boa noite, Federal 9, 9, 7, 9, decolamos de uma compreensão. 9979, contato radar, sua para nível 3, 60, correção do outro. Frequência 1, 25.45, alterna 1, 26.45,